Esses processos não ocorrem apenas no cérebro, mas em todo o organismo, em você como um todo. Em outras palavras, esqueça Descartes. Silenciosa e inconsciente, a parte mental e a parte biológica são dois lados da mesma moeda. Se você entender isso, estará no caminho certo para se tornar um leitor de mentes fantástico. A ideia básica da leitura de mentes, como eu uso o termo, é compreender os processos mentais dos outros através da observação das suas características e reações físicas. É claro que não podemos ler os seus pensamentos em sentido literal. Para começar, isso pressupõe que todos pensam em palavras, e veremos que nem sempre é assim. Mas na verdade nem precisamos disso. Como você já sabe, ver o que está acontecendo por fora pode ser suficiente para entender o que está acontecendo por dentro. Algumas das coisas que observamos são mais ou menos permanentes. Estatura, postura, tom de voz, etc. Mas muitas coisas mudam constantemente quando conversamos. Linguagem corporal, movimentos dos olhos, ritmo da fala, etc. Tudo isso pode ser considerado comunicação não verbal ou silenciosa. 1. O fato é que a maioria de toda a comunicação entre duas pessoas ocorre em silêncio. O que comunicamos com palavras às vezes representa menos de 10% de toda a mensagem. O resto é comunicado com o nosso corpo e a qualidade da nossa voz. A ironia é que ainda insistimos em dar mais atenção ao que o outro está nos contando, ou seja, que palavras ele opta por usar, e apenas ocasionalmente consideramos a forma como ele conta. Vendo de outro ângulo, a comunicação silenciosa, que pode constituir mais de 90% de toda a nossa comunicação, não acontece apenas em silêncio. A maioria dela também acontece inconscientemente. Como assim? Tem certeza de que não conseguimos nos comunicar sem estarmos conscientes? Na verdade, conseguimos. Ainda que estejamos observando a pessoa com quem estamos conversando na sua totalidade, quase sempre prestamos mais atenção ao que ela está dizendo. Como ela mexe os olhos, os músculos faciais ou o resto do corpo são coisas que não costumamos notar, a não ser em casos muito óbvios. Por exemplo, quando alguém faz o que você experimentou há pouco tempo, franze a testa, trinca o maxilar e nos encara com os punhos cerrados. Infelizmente, também somos muito inaptos para assimilar o que as pessoas estão nos dizendo com palavras. Somos constantemente expostos a um monte de sugestões ocultas e insinuações ambíguas que escapam da nossa mente consciente. Mas elas dançam um pouco com a nossa mente inconsciente, a parte de nós que está muito longe de ser insignificante, que guarda muitas das nossas opiniões, preconceitos e prejulgamentos do mundo. A verdade é que sempre usamos o corpo inteiro quando nos comunicamos, desde gestos animados com as mãos até mudanças no tamanho das nossas pupilas. O mesmo acontece com a forma pela qual usamos a voz. Embora em geral sejamos ruins para captar os sinais conscientemente, a nossa mente inconsciente faz isso para nós. Toda comunicação, independentemente de acontecer por meio de linguagem corporal, cheiro, tom de voz, estados emocionais ou palavras, é absorvida, analisada e interpretada pela nossa mente inconsciente, que depois envia uma resposta adequada através dos mesmos canais silenciosos, inconscientes. Então, a nossa mente consciente não somente perde a maior parte do que as pessoas estão nos dizendo, nós também temos muito pouca noção das respostas que estamos dando. E as nossas respostas inconscientes e silenciosas podem contradizer facilmente as opiniões que acreditamos ter, ou o que quer que estejamos expressando em palavras. É óbvio que essa comunicação inconsciente exerce grande impacto sobre nós. É por isso que você tem a incômoda sensação de que alguém que parecia muito simpático ao conversar de fato não gostava de você. Simplesmente você captou sinais hostis em âmbito inconsciente, e então eles formam a base de uma percepção cuja origem você não consegue compreender. Mas a nossa mente inconsciente não é perfeita. Ela tem muito a absorver, entender e 12. Interpretar tudo ao mesmo tempo, e ninguém a ensinou como fazer isso. Então, ela costuma errar. Não vemos tudo, deixamos escapar nuances e interpretamos maus sinais. Acabamos nos envolvendo em mal entendidos desnecessários. É por isso que este livro existe. Você já faz, mas pode fazer melhor juntos. Veremos o que realmente estamos fazendo, de modo silencioso e inconsciente, quando nos comunicamos com os outros. E o que isso significa para ser o melhor possível na comunicação e ler mentes. Traço. É importante aprender a captar e interpretar corretamente os sinais silenciosos que as pessoas ao redor revelam inconscientemente quando se comunicam com você. Prestando atenção e direcionando a sua própria comunicação silenciosa, você pode decidir qual mensagem comunicar e garantir que não será mal interpretado por ter emitido sinais ambíguos. Você também pode facilitar as coisas, para a pessoa com quem estiver se comunicando, usando os tipos de sinais que você sabe que ela assimilará mais facilmente. Se usar a sua comunicação silenciosa corretamente, você também será capaz de influenciar aqueles que o cercam para que eles queiram seguir a mesma direção que você e conquistar os mesmos objetivos. Não há nada de maldoso ou imoral nisso. Você já age assim, inconscientemente. A diferença é que você não tem ideia de quais mensagens está emitindo ou qual efeito você está surtindo nas pessoas ao redor. Chegou a hora de mudar. E estou falando sério. A minha meta é transmitir esse conhecimento do modo mais fácil, objetivo e prático possível. Acabei de comprar um beliche novo, da marca que é a marca registrada, para os meus filhos. Se ele tivesse vindo com um manual de instruções de 11 páginas, com as 10 primeiras páginas explicando por que é bom ter camas, e concluísse: você já tem todas as ferramentas necessárias para montar a sua cama. Mãos à obra. Não se esqueça de montar uma estrutura sólida e de um colchão confortável. Eu teria ficado muito irritado e atirado uma chave de fenda no olho do primeiro funcionário de que a marca registrada que encontrasse. Mas percebi que há muitos livros que fazem isso. Passam o livro inteiro prometendo explicar como conseguir uma coisa ou outra. Mas você continua o mesmo após terminar a leitura. Você continua sem a mínima ideia do que fazer em termos puramente práticos para se tornar uma pessoa melhor. Geralmente esse é o ponto. Ou como encaixar a cabeceira do beliche na estrutura central, não fugindo do assunto. Espero que este livro não seja como esses outros livros. Quero que ele seja tão claro e objetivo quanto um manual de instruções de que é marca registrada. Depois de ler, você entenderá o que estou falando em termos concretos e práticos. Você começará a praticar métodos diferentes de leitura da mente e formas de influenciar os pensamentos das pessoas enquanto lê. Você saberá onde encaixar a cabeceira e nem precisará de uma chave de fenda. Uma última observação: nada neste livro foi descoberto por mim. Tudo o que você lerá reúne e baseia-se em trabalhos dos verdadeiros mestres das diversas áreas discutidas. O verdadeiro trabalho foi executado por gente como Milton H. Erickson, Richard Bandler e John Grinder, Desmond Morris, Paul Ekman, Ernest Dichter, Vance Packard, William Sargent, Philip Zimbardo, William James, para citar alguns. Sem eles este livro seria uma leitura bem superficial. É isso, vamos lá. 1. Para ser preciso, a voz é descrita como comunicação intraverbal, contrastando com a linguagem corporal, que é não verbal. Para facilitar e tornar o livro acessível, decidi unir ambos os conceitos sob o título Comunicação Silenciosa. 13. Capítulo 2. A que você aprende a falar português? Discutimos ciclismo e como estabelecer um bom relacionamento com qualquer pessoa sem emitir nenhuma palavra. 14. Empatia, o que é e por que você a deseja? Há uma razão muito boa que justifica por que desejamos saber o que alguém está pensando. Isso nos ajuda a criar empatia. É um termo internacionalmente reconhecido, usado no território da comunicação silenciosa. Então é por isso que eu usarei aqui. A empatia é algo que sempre tentamos criar com as pessoas que conhecemos, seja em contexto de trabalho, onde queremos que as pessoas entendam a nossa apresentação de uma ideia, ou simplesmente o caso de querer chamar a atenção daquela pessoa atraente na caixa do supermercado sobre quem fantasiávamos algumas páginas antes. Em ambos os casos, só obtemos sucesso criando empatia. A palavra empatia significa, mais ou menos, criar harmonia e relações amistosas. Em outras palavras, ao estabelecer empatia, estamos gerando um relacionamento de confiança mútua, consentimento, cooperação e abertura às ideias do outro. Parece útil, não é? A empatia é a base para toda a comunicação significativa, pelo menos quando você deseja que a pessoa em questão ouça e se importe com as coisas que você tem a dizer. Ao tentar transmitir uma mensagem, ainda que seja simplesmente uma tentativa de convencer os seus filhos a esvaziar o lava-louças, se não tiver conquistado a empatia da pessoa com quem conversa, você poderá ser ignorado. Ela não ouvirá você. A empatia também é um pré-requisito para as pessoas que se gostam em grau mais pessoal. O grau de intimidade depende de você, mas, sem empatia, não faz sentido tentar. Estamos sempre estabelecendo ou não empatia com as pessoas que nos cercam. Ao aprender como isso de fato acontece, você pode aprender como conquistar sempre a empatia, incluindo aquelas pessoas com quem você não se daria bem normalmente. O mais engraçado é que, em geral, conhecemos essas pessoas ocupando cargos em que as próprias decisões ou atitudes referentes às nossas opiniões e ideias podem influenciar muito o nosso futuro. Não seria bom se elas entendessem o que você quer dizer de uma vez e até começassem a gostar de você e das suas sugestões? Eu entendo se você não conseguir ver como a empatia tem a ver com leitura da mente, mas insisto que sim. O que você aprenderá a observar nos outros a fim de estabelecer empatia também indicará o posicionamento mental deles, como entendem o mundo, o que estão pensando e como se sentem. A leitura da mente começa no estágio inicial, como condição para criar bons relacionamentos. A regra básica da empatia. A regra básica para estabelecer a empatia é realmente muito simples, mas pauta-se numa percepção profunda de como as pessoas funcionam. A regra básica da empatia é adaptar-se a como os outros preferem se comunicar. Se você tiver estudado marketing, aprendeu a sempre se comunicar no nível do grupo demográfico-alvo. E aqui é a mesma coisa. Isso se faz de vários modos, que analisaremos em breve. Eles são, quase sem exceção, métodos silenciosos que a pessoa com quem você está se comunicando somente captará inconscientemente. Ao adaptar-se a outra pessoa, você conquista duas coisas diferentes. Fica mais fácil para outra pessoa entender o que você está dizendo, já que você está se expressando silenciosamente, exatamente como ela teria feito. O destinatário não precisa mais traduzir a sua comunicação silenciosa para algo que entenda melhor, já que agora você está se comunicando do modo que ele prefere, e entende melhor.